Portal do Arrocha. Repertório novo docinho. Muito bom, o docinho do Brasil. Bem que eu te falei que não tinha perdão. Coisa que eu não aceitava era traição. Te homenageei em cima do peito. Pena que demorei pra descobrir os seus defeitos. Foi eu quem vacilei com esta situação. Peguei você com outro em cima do meu colchão. E você e meu corpo só restou a tatuagem e o meu coração. Saudade, saudade. Arrependimento matasse, não faria tatuagem. Chame! Repertório novo do Nego Bom Docinho do Brasil, gente! Bem que eu te falei que não tinha perdão. Coisa que eu não aceitava era traição. Te homenageei em cima do peito. Pena que demorei pra descobrir os seus defeitos. Foi eu quem vacilei com essa situação. Peguei você com outro em cima do meu colchão. De você e meu corpo só restou a tatuagem e no meu coração. Saudade, saudade. E no meu coração, saudade, saudade. Se o arrependimento matasse, não faria tatuagem.